dá uma esquentadinha. É, sei, Carol. Sei, não. Então é necessário. Porque existe muitos seres encarnados, acho que esse processo, ignoram isso. É. Acho que esse processo é só viver só o encarnado, né? É. Só o momento da carne ali, a vivência. Isso. Mas não esqueça, uma noite ou um dia, a vida acaba. É. A carne desce para uma sepultura ou então é cremado. É. Mas o espírito não queima, não. O espírito vai lá. E é onde vai chegar a sentença lá. Olha. Entendeu? Sim. Ah, muitos falam assim, ah, eu vou ser cremado, vai queimar todos os meus pecados. Ah, só que os pecados estão agregados nas ações da alma. Naquilo que a matéria fez e jogou para o espírito que conduz a vida dela. E é lá que vai ser lembrado. Se é assim na passagem, imagina a vida que muitos pais fazem, destrói. Aí mergulha nas águas e fala, foi perdoado. E aí? É, como vai ficar? Perdoar coisa nenhuma. A mestra Maria Rosa falou pra você que na sua passagem você vai ter que dar conta do que você fez. Essa de eu sou perdoado. Errou uma vez, aquele erro não é apagado. Assim fica fácil. Ele fica centrado no elo da vida. Não tem como apagar aquilo. Fica centrado no elo da vida. E vai se carregar aquilo ali eternamente. Nossa. Você pode não conseguir apagar. Mas você consegue consertar. Eita. Mas quem é que quer? Ninguém quer. Todo mundo faz e acha que esquece. Para o mundo espiritual nada é esquecido. Nada. Mas se ele chegar para vocês e falar, não sabia? É. Todo processo que é elevado a uma vontade tem que ir e já sabe o que está fazendo. Eita. Então tá, você não sabia. Então agora eu lhe falo que não foi certo. Eu tô lhe dizendo que não foi certo. Entendi. Eu tô lhe dizendo que você falhou. Aí vai de você, então se eu falhei, não sabia, vou querer consertar. É. Deixa assim mesmo. Não é assim? Sim. Aí deixa, aí vai empurrando. É onde eu falei. É. Nós vamos dando a cordinha. Toma a cordinha. Aí eu vou deixando subir, vai deixando subir. O morro vai ficando cada vez mais alto. E se ele chegar pra vocês e falar assim, tá bom, eu ouvi, eu sabia, mas foi culpa dos outros. Aí é sua culpa 10 mil vezes. Nossa. Você ficou culpando os outros, não reconheceu o seu erro. Entendi. Então os senhores acham que aquele que tá errando, tá sabendo que tá errando. A consciência, ela suga tudo aquilo que os olhos enxergam. Sim. E em cima do que a consciência, o cérebro suga tudo que os olhos vê, há o próprio questionamento dentro do ser humano do que é certo e errado. Então, e não tem como dizer que eu não sabia. De tantas coisas que você já passou na sua vida. Sim, senhor. Muitas coisas você já fez também. Já. De tantas coisas que você está vindo atrás de aprender, você já parou e falou, nossa, lá atrás eu, putz. Dizer na boa. É? É. Então, uma hora você vai ter consciência de que você errou. Que você está indo em busca de aprender. Sim, sim. Então, eternamente você não pode falar, eu não sabia. É. Né? Sim. Mas aí, quando passou do eu não sabia, fala que é culpa do outro. Então, quem fala é mil vezes culpado, igual o senhor falou. Aponte um dedo, terá três para você. Como que é, desculpa? Aponte um dedo. Ah. Aponte um dedo. Quais estão virados para você? Olha, tem três. Então, tá de... O senhor, então, o senhor já viu gente assim, na hora do julgamento, que queria voltar atrás e não fazer aquele erro? Na hora do julgamento já era. Já era. Já era. Pode chorar o que você quiser. Você teve uma era inteira de vida. Você não quis consertar, você vai querer consertar ali na hora? Tá fudido. É, aonde se diz. É no momento que a corda vai arrochar e que você vai sentir a dor e já não tem tempo de se livrar dela. Nós estamos falando que o mundo espiritual nem o mundo de Exu é só ameaça, não, moço. Não, não. Nós estamos colocando que na mão de vocês, na vida de vocês, vocês têm oportunidade de seguir um caminho certo. Só que às vezes o caminho certo para vocês é muito sacrificante. Eu vou deixar disso, eu vou deixar daquilo? Isso me faz bem, então tá, continuando se eu faz bem, que eu tô me meio também. Entendeu? O que dizer? Continua no seu faz bem que eu tô o quê? Eu continuo no meu. Ah, também. Entendi. Eu tô no meu, tô cumprindo com o meu. Sim. Se eu que sou Exu, pra eu continuar no meu reinado de Exu, eu tenho que seguir no caminho que foi proposto pra mim. Ah. Se eu que sou Exu, já não tô mais no mesmo campo que você. É. Já. Se eu não cumprir, eu sou tirado. Sou tirado. Não tem perdão. Se a espiritualidade segue em busca de uma evolução, quem são vocês, matérias, para dizer que não vai fazer? Estão se colocando num patamar aí que eu queria estar. Não é? Se eu otorgo um poder que não tem. Nenhum. Nenhum. Muitas matérias querem ser mais do que o próprio guardião que carrega. É. Como eu falei, eu sou o que eu sou nas minhas benfeitorias. Minha matéria é o aparelho. Quem tá falando com você é Calunga. Então se eu falei que vou lhe ajudar, não é minha matéria que tá ajudando. E aí muitos se colocam mais do que o guardião. E aí como fica o guardião na história? Em cima de você lhe cobrando. Igual o senhor falou, se ela pisar na bola, o senhor faz ela tombar. Faço, que aí ela faltou com respeito comigo. Respeito tem que seguir. Faltar com respeito, com a sua licença, com o nosso Exu, seria também falar mal do outro Exu? Sim. Por exemplo, eu falo, aquele Exu lá é um Exu feio, mal educado. E eu, como médium, estou falando isso, eu desgosto daquele Exu. O meu Exu não pode ficar contente com isso, né? Você vai acabar com as suas palavras. É porque você não gosta, que às vezes o Exu não gosta. É, às vezes é um amigão do Exu, né? Oh, amigão, não digo não. Não. Cada um respeita. Cada um, seu cada um. Não. Mas eu digo assim, para você, uma pessoa pode até analisar uma pessoa que está mistificando, está mentindo, porque uma pessoa que entende, sabe quando o outro está mistificando e está usando a palavra. Aí a pessoa vai falar assim, olha aquele lá, mas não está falando do Exu. Está falando da pessoa que está se dizendo estar com o Exu. Entendeu? Entendi. Agora, ainda na hora do julgamento que a gente estava falando, e as pessoas que olham para Exu e dizem assim, não, mas Exu é um espírito evoluidíssimo, iluminado, ele saberá perdoar. Não cabe a mim perdoar, cabe ao senhor. Se eu tivesse a questão e a permissão do perdão, eu estaria sentado coberto de preto. Eu sou justo, por isso acabei de dizer para você, no astral sou juiz, ele é o promotor, então... Exu não é caridade, não é caridoso para dizer que você vai se perdoar, não, meu moço. É justo. É justo. A vida própria do ser encarnado é o processo de ser justo. Se você não cumpre os seus deveres de todos os dias ser cumprido, você se torna injusto. Não é? É. Então, como é que uma matéria cometendo seus erros vai chegar um espírito agregado ao nosso plano? E eu vou passar a mão lá no Ioko dele e vou dizer assim, olha, você está perdoando tudo, eu vou descer o rei e vou cobrar para que ele entenda que ali ele vai precisar se doutrinar, ali vai precisar respeitar e ser obediente, viu? Para poder ali trabalhar tudo aquilo que foi feito negativo. Então Exu não é caridade, não é bondade só não. Não existe isso. Eu tenho ser colocado como anjo, não. Exu mostra a verdade aqui na terra e lá no portal. Então, os senhores acham que as pessoas falam do perdão, mas querem escapar da dívida. E aí fazer o outro se sentir culpado de não estar perdoando e daí falar, você não está perdoando, então você não é mais o santo evoluído. Você faz uma coisa errada e você sabe que está fazendo errado. Uhum. Aí de repente é descoberto, aí você fala para aquela outra matéria, me perdoe, mas dentro da sua consciência tá, mas foi tão gostoso, eu vou fazer novamente. A palavra mais ou vocês hoje em dia é a palavra perdão e eu te amo. Mas continuo fazendo a hipocrisia. Olha que palavras emantadas. Olha a força dessas palavras excitadas tão falsamente. Ué? Sim. Eu te amo e eu tô te perdoando. Ou tô pedindo perdão. Mas tá na mente. No inconsciente, mas foi tão gostoso quando tá fazendo. Ah, agora nós temos que acertar os dedos, dizer que tudo passou limpo, bonito e tá livre. Não. Nós temos que dar sentença, porque quando eu cheguei no mundo espiritual, quando eu cheguei no portal de Exu, eu, capa preta, eu também fui sentenciado. Eu também fui condenado. Só que eu gostei tanto desse mundo que estou nele até agora. E não quero sair, meu. Não quero sair. Mas eu também passei pelo processo. Aí dizer que quando eu escolhi certas coisas na vida, eu não sabia o que eu estava escolhendo, errado. Eu sabia que estava vivenciando, mas também ia ser sentenciado e fui. Então, Exu não é passar a mão na cabeça, não. Exu é mostrar que ali é cidade da hierarquia e o respeito tem que ser cumprido. Mas tem muitas matérias que acham que os espíritos estão com os olhos vendados, não estão enxergando a sujeira que estão fazendo, né? Mas quando pensa, ou quando não espera, toma um tombinho aqui na vida, toma um tombinho ali, toma um tombinho ali. É isso deixando o negócio acontecer. Para poder se olhar no espelho. E talvez nem consiga se encarar olhando naquilo que reflete. Olha. Entendeu não? Sim, sim. É por quê? Porque ignorou ao longo do tempo a limpeza que lhe cabia. Com certeza. Foi fazendo, mal feito. Chega para Exu que é que perdoe. Vocês falam aí de uma justiça, não é? Então, Exu não é mal, não. É justo. É, mas aquele que é justo é visto como mal, né? Mas é porque normalmente na Terra a gente aplica a justiça no nosso favor. Exu não faz isso. Aplica a justiça em favor da lei. Mas, exatamente. Ah, se eu aplicar a justiça em meu favor, eu vou ter que arcar com quem me comanda. É. Sim. Você acha que eu vou querer estar acorrentado de novo? É. Eu prefiro te acorrentar, você que está me obrigando. Claro. Se você acha que você pode aprontar o que for, que seu Exu te diria, vai ficar te livrando, você está me danado. Pelo contrário, ele é o primeiro de jogar na fogueira. Esse dia. Isso, tanto Exu quanto a banda de lá. É. Arca com as suas atitudes. Seja homem. Não é? É. E tem gente que fala assim, preto velho nunca deixaria um Exu aplicar justiça desse tipo pesado na gente. É assim? Já teve algum preto velho de vir e falar, olha, vai lá e castiga esse menino. Deixa eu só fazer uma colocação. Só uma colocação. Senhor. Você fez uma citação e eu vou fazer outra em cima assim. Por favor. Pelo amor da mãe, o filho nunca saía de dentro da casa. Não. Deu pra entender, não? É. Pra um bom entendedor. Ah! Ei, galerinha. Deu pra entender, não? Uhum. Aí, às vezes, o filho vira pra mãe e fala, mas eu preciso seguir o meu caminho. Aí ela tem que aceitar e o filho vai seguir e a vida vai ensinar muitas coisas. Ah, é. Então, dentro de uma magia do outro lado, quando Exu tem que atuar e passar pelo canal, o outro lado nem passa perto. Porque aí o negócio é com nós. Tanta besteira, né, galera? E a gente vive dessas ilusões, não é, seu Calunga? Mas fala pra gente da sua experiência também. O senhor já teve alguma entidade de direita pedindo pro senhor corrigir alguém? Ah, isso é, tem. Qual você falou de um preto velho vir me impedir, pelo contrário, ele vai lá e fala, vai lá, Calunga, vai vigiar quem é que tá mais junto de vocês no dia a dia, quem tá mais próximo da humanidade, Exu. Exu. Coloca no trilho. Eles sabem que se eu sou um eixo doutrinado, se eu sou um eixo do caminho certo, eu não vou julgar injustamente. Não. Não é? Sim. Com a mesma forma, na questão do eixo, vocês vêm à Terra. Capa preta, só que vocês têm um eixo. E aqui vocês vão jogando a conversinha com capa preta. Capa preta já está no seu pensamento. Tá vendo que nada daquilo que você está falando é certo, né? O seu eixo se apresenta e fala, tudo que meu filho está falando é mentira. Eita! Aí capa preta vem e fala assim, mas ele me pediu a minha ajuda. O seu eixo vem e fala, não dou autorização para ajudar. Não. Capa preta fala, então tá bom. Se vira vocês. Olha. É tudo tão mágico, né? É. Eu não dou de beber com o meu Exu. Eu não faço por onde cumprir o meu espiritual com o meu Exu. Eu vou lá, dou um copo de cachaça pra Calunga, Calunga vai lá e... Ah, para. E ajuda, né? Para. Eu aceito um copo de cachaça, fala assim. Tá certo. Mas e então o senhor acha que isso é... Mas por que a pessoa sabe que ela vai caindo na frente? Por que os senhores acham que ela fica alimentando essa ilusão? O que é um fugir? O que, que é? É se achar superior? É um ensinamento que a gente recebe na Terra? Ensinamento de caminhos você tem dentro da sua criação, dentro da sua família. Ah. Sua mãe de pequeno fala pra você, por aqui, por aqui, por aqui. Aí você cresce. Aí você é dono dos seus passos. Aí o problema é seu. Você vem falar que você não sabe? Entendi. A mãe cria o filho pro mundo, né? É. Infelizmente. Como o seu capa acabou de falar, a mãe por ela não libera, né? É. Então, desde a da criação de vocês, vocês sabem o que é certo e o que é errado. Ah, no mundo espiritual, então se eu quero cumprir a espiritualidade, eu tenho que ir em busca de cumprir certo. Se eu não sei, eu tenho que ir em busca de onde me ensina. Não dá para inventar. O povo vai, dentro de casa, acende uma vela preta e vermelha, põe um copo de cachaça, ha, ha, ha, ha, isso é fácil fazer. Okay. E aí tá brincando, e Exu tá vindo, e ali vai consumindo, vai não tá chamando. Mas você sabe invocar certo? Não sabe. É fácil você pegar uma cabeça dessa aqui e falar, eu tenho uma cabeça, vou fazer a cultuação dela. Agora você entender os mistérios que existem por trás dessa cabeça, você tem que passar pelo processo do quê? Do conhecimento, da evolução, do entendimento. Não é simplesmente uma cabeça. Por dentro dessa cabeça existe um fundamento e por trás, agregada por tudo aquilo que foi feito em formação para poder se debutar aqui em tudo aquilo que é necessário. Então, não é só dizer que é. É fazer por ser. É isso? Olha que bonito, eu fui em tal lugar, lá tinha um negócio, um pote, um ferro. É de Exu. Vou buscar pra mim. Aqui, ó. Você não sabe nem se aquilo pertence ao seu Exu ou não. Se o Exu vai querer ou não, inventa. Tudo no seu tempo. Nossa. Deixa realmente nascer e falar, eu preciso disso, disso, disso. Exu jamais vai pedir uma coisa, um elemento, você não vai usar. Mas o povo quer dar pra Exu, né? Toma, é do meu Exu, toma, é do meu Exu. O Exu tá falando, mas pra quê? Né? Mas não para pra escutar, não para pra entender. Né? Vai lá no livro, tá. Existe uma falange de tiriri. O tiriri não é igual ao outro, ah, mas eu vi lá no livro que tiriri é o fundamento que vai ser colocado lá. Começando por aí. Nossa. Não, mas eu li lá que tiriri tem que ter isso, isso e aquilo. Eu vou lá e vou dar pra tiriri. É. E o seu tiriri próprio tá lá falando, cara, eu mesmo não enxergo. Nossa. Tá enxergando os outros, mas o teu mesmo tá enxergando. Não é? É. Como tem Calunga que não trabalha com essa cor. Não é? Para eu pedir essa cor, eu tenho que falar o porquê. Antes de eu me perguntar que eu não vou falar pra você. Mas aí tem, né, cada um no seu. Mas é uma falange. mas é um tal de não querer procurar saber, mais fácil inventar, dizer que é. Né? Menina, você pode continuar? Não vai te atrapalhar, não? Não. Seu Calunga, tem gente que tem mais de 10 Exu? Quantos Exu pode uma pessoa ter? Fala aí, Calunga, fala aí. Pra se conseguir uma falange de 7 Exus, vai demorar eras. Eras, você mal começou com um, você já tá falando, já tem outros. Ah. Reconhece, uma pessoa disso, ó, é mais vantagem. Ainda bem que a minha matéria ainda tá no terceiro. É. E quantos anos ela tem de culto ao Exu da forma correta que se manda? Com os ensinamentos do próprio Capa Preta e o Pai Santo. 20 eras. 20 eras. São 20 anos para quem está ouvindo aqui na matéria. Ela está no terceiro dela. Só chegou no terceiro. Vai menos que ninguém. Nossa. Mas aí tem uma. Tem pessoas que começaram com 2 eras. Hoje eu estou no meu sétimo Exu. Hoje parabéns para você. Nós só aí fala parabéns. Não sabe nem o fundamento primeiro. Parabéns. O cara é grandioso. Primeiro tem que assentar o fundamento, receber o fundamento de um, deixar esse um trabalhar, encaminhar, tudo aquilo tem que caminhar na terra, para depois receber o demais. Olha. Estamos. Mas a ilusão e aquilo que se inventa sem se ter e sem poder, acaba fazendo perder todos os valores. Valores que deixam o médio de receber, pelo egoísmo de querer mostrar o poder que não se tem. Pura vaidade. Nossa. Pura vaidade. Mas que ensinamento importante. Agora que eu paro para pensar, o nosso Pai no Santo, ele tem 3 só. E já está, ó, faz tempo na linha. Então, primeira coisa, demora e tem que seguir as obrigações. Por isso que o senhor disse? Tá certo que eu entendi? Primeiro, enxergue o seu caminho. Entendi. Tudo na sua necessidade. Eu cheguei na minha matéria numa hora de necessidade e precisão. E eu tava tranquilo no meu campo. Só aguardando meu momento. Mas numa era, numa época de precisão dela, eu cheguei e ela nem me esperava. Todo mundo se assustou quando eu cheguei. Também cheguei, fiz o que eu fiz, não precisei nem ficar bebendo, sambando, não. Fiz o que eu tinha que fazer para ajudar a minha matéria. Esses aqui que eu falei que é as testemunhas. Pode dizer que Calunga não é muito divino. Não é? Sim, senhor. Primeiro que se há o respeito, o primeiro, o segundo, o terceiro. Não se há uma guerra. Algum vem mais, Marabô vem mais que Calunga. Não é? Cada um a sua precisão, o seu momento. Entendi. O que aconteceria no caso se a sua menina, o cavalo do senhor, dissesse assim, olha, eu gosto do Asa Negra, eu gosto do Exu do Lodo, vou comprar uma escultura deles dois, vou colocar lá na minha casa, agora eu tenho. E aí dizer, eu quero incorporar eles também. Pode dizer que quer. Ele não vai nem se aproximar. Você comprou o que você quis. Você sabe que não lhe pertence. Vai ter vida? Não vai, é que nem você comprar um vaso e colocar em cima da mesa. Simplesmente você quis. Entendi. Nossa. E que ajuda você vai ter, que eu falei pra você. Espiritual, respeita um ao outro, moço. Ah, isso, sim, sim, já falou. Sim, vamos dizer, a pessoa vai lá e pede, ah, o Exu do Lodo, Exu. Enfim, isso. Eu quero o senhor no meu corpo, eu quero que o senhor, primeiro, o Exu da pessoa vai estar ali do lado. Se há um respeito espiritual, você acha que o outro Exu que não pertence a ela vai encarar? E não vai encarar porque não é, porque é covarde, não vai encarar por respeito. Eu não pertenço a ela. Tudo se é direcionado a cumprir algo. Se não pertence a você, vai cumprir o quê? É aonde as pessoas se perdem. Vai lá, coloca. Vou lá na encruzilhada e vou pôr lá pra Maria Padilha. A pessoa vai da Maria Padilha, da Maria Mulambo. Olha. A Padilha vai lá, passa dela pra não perder a bebidinha. É. E fala, tchau, fica aí, eu tô indo, você me deu, bebi. E aí a Maria Mulambo. Nossa. Contente que ela não vai ficar. Ela vai ficar te cutucando, e aí eu, tá me rejeitando, quem é você? Nossa. Pra me rejeitar. Entendi. Então, primeira pessoa, quando diz, primeiro precisa buscar descobrir quem é o seu Exu em essência, né? Depois que descobriu o nome dele, tem que descobrir a essência dele, porque tem uma falange, né? E demora tempo assim? É aí onde entra os deveres e as obrigações reinadas ao pé de Exu. Aonde se deve se devotar. Se colocar o padê, a bebida, a vela, para que aquele Exu, ele possa no astral receber e exalar aquele cheiro e fazer toda a transformação no campo de desenvolvimento do médium, para que o médium possa centrar a energia verdadeira no seu guardião. É onde entra as necessidades das coisas realizadas na Terra visivelmente. Porque invisivelmente o Exu já tem condição total para trabalhar, mas o médium precisa ser lapidado. O médium precisa entrar num processo do quê? De sustentamento. E através dessas obrigações que é dada dentro da casa de Ganga, dentro da casa de Exu, para que aquele médium possa ter ali o conteúdo da evolução daquele espírito, do processo de trabalho daquele espírito, para que aquela divindade entre, trabalhe, ajude, emantre força, e o médium vai fazendo o estudo daquele espírito, quando vai entrando, vai saindo, vai entrando, vai saindo, aí sim depois vai dar o seguimento em outros e outros e outros. Nossa. Uma prima de um colega, seu Calunga, ela falou assim, eu posso começar na minha casa sozinha, só eu e Exu, cultuar Exu na minha casa, sem ter que ir em um bando e nada disso? Foi o que eu falei pra você. Ah. Já te respondi sem perguntar. Aí. É onde eu falei que as pessoas criam e acham que aquilo vai. E a pessoa só tá puxando pra si o que não presta. Ela não entende o que tá lidando. Se ela não vai seguir a um bando, ela não vai saber como lidar com o Exu. É. Então ela tá vivendo da própria ilusão. Só que na própria ilusão existe o oculto. E o oculto vai cobrar. Se vocês são batizados e a crença do batismo é o fortalecimento, tudo aqui é batizado. Para poder ter o quê? Vida. Como é que você vai pegar uma coisa sem vida que você achou pela estrada, pelo caminho, por lá dentro, vai fazer a população daquilo e achar que aquilo vai centrar energia para você? É um pagão. Nossa. E se ela, sim, senhor. E se ela disser assim, ah, eu mesmo batizo, jogo um marafo em cima e dou um banho de pinga? Mas não é só o marafo, não. Além do marafo, tem muitas outras coisas. Não é só o marafo. Olha. Tem muitas outras coisas para poder preparar aquilo ali. Olha. Não é só quando você vai receber a coroação do batismo, é pronunciada algumas palavras, não é? Então, não é só jogar no livro, né? Nossa. Para você fazer determinados consagramentos, para você fazer, a encantar uma careta, uma imagem, tem certos determinados que precisa ir até o meio do mato, ou até a água grande, ou até coisa, e ali fazer o que é preparo e deixar lá durante 3 dias, 5 dias, 7 dias, depois ir lá e buscar. Nossa. Sem isso, aquilo não tem vida. Não tem vida. Nossa. E como que não tem vida vai interagir naquilo que tem vida? É. Hã? Não dá. Tá ficando bom pra você? Não, né? Mas tá ficando perfeito. Tá ficando vestido de Exu. Oh, coisa boa. Mas o senhor ia dizer alguma coisa, seu Calunga, a respeito disso? Não. Então tá. Então, essa

sustentada, em poucas palavras, pode se resumir, se colocar em poucas palavras, não é assim. Não. Tanto que não é assim, que dentro de uma casa espiritual é rotativa, sempre está em busca de ajuda, várias encarnadas totalmente diferentes de um do outro. Olha. Não é não? Oh, entendi. Então, a gente tem notado que através desse trabalho de diálogo com os espíritos, diversos babalorixás têm procurado o menino do senhor, através da própria sua pessoa, porque eles, que já estão bastante tempo, entendem que o negócio tem que ser bem feito. Com certeza. Olha lá. Às vezes tem muitos que estão muitas eras, muitos anos dentro da espiritualidade e sentem a tristeza e sentem que está faltando alguma coisa, que não conseguem segurar sobre as mãos e encontram um trabalho a qual é ofertado palavras que entram no profundo sentido da alma daquelas pessoas e diz, olha, é isso que estava faltando, é lá que eu tenho que ir, é onde é feita toda a transformação, é onde é feito ali todo o preparo de sustentamento para a vida dessas pessoas e a coisa anda. Entendeu? Justamente porque uma matéria por si própria não pode realizar tudo na sua vida espiritualmente. Precisa do calço de outra mão para poder movimentar aquilo. Desde o momento que a matéria por si própria se coloca e pode movimentar todas as energias, ela está completamente errada. Por quê? Porque existem determinadas coisas que é feito dentro do rito espiritual que precisa ser louvado por outras mãos, não aquela mão que vai dar o direcionamento do trabalho. Aí a casa vai para frente. O senhor já viu, seu Calunga, casas funcionando errado, não por maldade do babalorixá, mas por descuido dele? Por comodismo. Comodismo? É. Comodismo que eu quis dizer. Meu. Comodismo, o senhor falou. A matéria é formada no babalorixá. Ela é formada no babalorixá, uma yagorixá, um sacerdote espiritual, até aquele momento. E a partir daquele momento para frente, ela tem que dar uma continuidade. Ah. Aí a pessoa vai encontrando um vazio. A pessoa percebe que no seu incorporamento, nos seus trabalhos, na sua casa, aí parece que falta alguma coisa. Ah. E aí é onde vem a vaidade. Mas eu sou um babalorixá, não posso ir até outro, porque eu vou estar me humilhando. Para. Você está indo em busca de um outro sacerdote que pode lhe passar aquilo que foi faltado para você. Uma mão sempre faz pela outra. Entendeu? Mas as pessoas preferem viver no comodismo. Não, o que eu sei é o bastante. E fica naquele mundinho, naquele mundinho. E o mundo continua girando. As necessidades cada vez mais crescendo das pessoas. Às vezes, a forma de trabalho que você aprendeu até o momento que você foi formado, aquele trabalho que você cumpre, ocupa aquela necessidade. Até ali foi. Mas e quando vem uma necessidade, se naquele momento você não aprendeu a lidar lá na frente? Olha. Como que você vai lidar? Olha. Então, o processo de aprendizado tem que continuar. Sim. Daí vai dar vaidade, do orgulho da pessoa, de não querer ir buscar e saber falar com o seu bastante. Entendi. Então, quando o senhor fala comodismo é assim, deixa eu ver se eu entendi. A gente fala que entendeu, mas às vezes reflete, o senhor fala, não foi isso que eu falei, então vamos refletir bastante. A pessoa está lá na casa dela, já se formou, é pai de santo, beleza. Aí chega, o senhor diz, chega um tempo, ela começa a sentir que alguma coisa está faltando, está tudo repetindo, um negócio, alguma coisa sentindo que está faltando. Aí no comodismo ele fala, deixa, eu continuo tocando minha casa, nada de mal aconteceu ainda. Eu sou um zelador. Vai lá. Então só de ser formado, pronto. Eu não preciso mais ir em busca de nada mais. E aonde as coisas minguam. Aonde as entidades também às vezes não tem nem caminho para falar de algo mais. Que às vezes a pessoa nem permite. Ah. Ela não permite, ela fecha. né, no orgulho dela, no comodismo, ela fecha e impede que as suas próprias entidades falem, olha, vai por aqui, vai buscar em tal lugar. Mas aquela pessoa que se fecha no pensamento e fala com os próprios mentores, se está faltando algo, me direciona, me leve a algum lugar onde pode me ajudar a continuar. Entendeu? E aquela pessoa é coberta, é falado, é assim, assim, tá faltando isso, isso, isso. Você vai ver que... Entendi. É dado o respaldo, né? É, seu Capa Preta, quando o menino do senhor é chamado para um trabalho desse, o senhor vai junto? Exatamente, sou eu que acompanho meu cavalo. Primeiro processo de andamento para que seja realizado uma ajuda a um sacerdote espiritual que vem buscar o conteúdo que está faltando. A primeira coisa é passar por aqui pela casa, pelo um trabalho comigo, uma conversa comigo, e depois eu dou ali o direito do meu cavalo e até lá para ver como é que está a situação e lá eu incorporo para ver o que precisa ser feito e o que precisa ser mudado. Entendi. Então, no caso, o cavalo do senhor consegue ver e ouvir o senhor? Com certeza. Ele tem essa mediunidade? Exato, desde criança. Entendi. Desde criança. E é isso, então, que ajuda ele a se colocar nessa posição de ser útil para essas pessoas? Não só isso, mas com toda a renovação de energia constantemente. Meu cavalo sempre está se renovando aquilo que é da espiritualidade. É aqui, é na Macaia, lá embaixo, sempre ele está fazendo uma transformação. Aquilo que você deixa parado, sem renovar, não presta. Ele sempre está atuando na melhora da condição espiritual em cima dos nossos pedidos. Foi como se foi colocado um pouco tempo atrás a você. Não é simplesmente pegar alguma coisa e dizer que pode cultuar. É fazer aquilo lá ter vida para ser cultuado. É o que o médium faz constantemente dentro dessa casa. Constantemente. Constantemente. É isso que se dá o fortalecimento. E todos que estão procurando estão muito bem. Não é, Cabelinho? Fechou. Graças a Deus. Então, se o médium, ele quer, fala assim, não, eu quero desenvolver minha mediunidade do jeito certo. O que que ele tem que procurar numa casa de Umbanda para ele falar, não, essa casa é boa? A centralização verdadeira do sacerdote espiritual. O agrego da responsabilidade da irmandade da família. E os valores da conduta daquilo que é ofertado. Aí sim. Aí pode ter certeza que está no bom reparo para conduzir a espiritualidade e se determinando para a obediência da hierarquia. Aí vai se tornar um grande médium. Um grande médium. Sim. O senhor Calunga, o senhor já presenciou assim, na Umbanda, médium que não é disciplinado e se acha o mais disciplinado de todos? Tem muito, moço. Tem muito? A maioria. Tem pessoas que entram na Umbanda e não sabem nem quem entrou. É que eu falei, ah, escutei um toque de atabaque, eu vou lá sambar. É o samba do pé. Eu achei bonito. Vou ficar rodando igual peão. E aí? Eu atraso, só atraso. Tá certo. Evolução. E com a opressão de veneno. Tem uma pergunta que eu sugeri hoje cedo pro Preto Velho. E ele falou, pergunta isso pro povo das costas. Antes de eu perguntar. O que quer dizer povo das costas? É um jeito carinhoso de falar da esquerda? Como você se recebe isso? Vai lá, Camila. Direita, esquerda. A direita te comanda para a evolução da luz. Não que a esquerda não te comanda. Mas por que povo das costas? É o povo que está te guardando. Oh. Se o Preto Velho corta nas suas costas. E quando a gente fala isso, não é só em termos fictícios. Isso, ainda bem que eu perguntei. Eles estão na sua frente, te conduzindo. Ah. E Exu tem o dever de estar atrás, protegendo, guiando. Nossa. É isso aí. Ramon, o senhor viu? É uma pergunta assim, se escapa, às vezes a gente... É aquilo que o senhor falou, é o ouvido que come, né? É, você lembrou aí. É o ouvido que come, exatamente. Esse é o processo que se dá guardião nas costas. É aquele, como o Galuga direcionou as palavras a você, aquele que guarda, aquele que cobre. É aquele que mostra que precisa ser empurrado para frente, não para trás. Entendeu? E aquilo que passar por você de maldade vai encontrar seu Exu atrás. E aí o seu Exu comanda e combate. Entendi. Então, vamos fazer um exemplo. Se alguém mandar para mim uma maldade que eu não merecia, ela chega e me causa um mal. Fico na cama uma semana. As pessoas falam, cadê seu Exu? Se o seu Exu está centralizado, se o seu Exu está alimentado, se o seu Exu está num caminho de polaridade positiva juntamente a você, o mal não vai te afetar. Ele pode passar. Passa e o seu Exu pega. Entendi. E às vezes se pega a gente, o Exu ainda sendo o nosso próprio guardião, ele vai depois, mais pra frente, pegar esse mal que a gente não merecia e devolver pra pessoa? Se esse mal que você diz é um processo de aprendizado pra você, o seu Exu vai passar por esse processo junto com você. Entendi. Agora, se aquilo foi mal e não faz parte do seu caminho, o seu Exu vai lhe cobrir e vai ser retirado. Mas para isso o seu Exu tem que ter o caminho para ele. Não é simplesmente, ah, eu tenho Exu, e Exu vai me guardar de tudo, de todos. Entendeu? Entendi. E ter o caminho para ele quer dizer o quê? É esse relacionamento criado. Essa sua centralização no mundo espiritual. Entendi. No seu desenvolvimento, nas suas obrigações, no seu aprendizado do mundo oculto. Não é só colocar lá um padeiro e dizer que acha que Exu já está ali. Pronto, Exu já está agradado, vai me proteger de tudo, pronto. Não. Tudo no mundo espiritual você tem que estar em prol de aprender o mundo espiritual. Não só falar estou lá e pronto. Entendi. Tem um brinquedo aqui na Terra, não sei se o senhor já ouviu falar, que chama peão. Então, às vezes, faz, o ensinamento do senhor faz a gente pensar assim, que esse relacionamento é como rodopiar do peão. Você tem que dar a corda, porque não adianta nada você ter o peão, porque ele não vai estar ali rodando se você não der a corda. É mais ou menos assim? Foi meio fraca a comparação. Se tiver, não foi boa. Vou te dar uma comparação melhor. Vai lá. Se você joga a semente... E você não água ela. Se você não dá sustentamento para a terra, para ela fortificar aquela planta ou aquela semente, aquilo não vai surgir para fora, aquilo não vai crescer. Do jeito que você jogou, ele vai ficar. Entendi. É igual a qualquer relacionamento na terra também, né? É não criar, entende? Não frutifica. Sai para plantar. Para você colher. Sim. Sim. Agora, muita gente diz assim, olha, se eu... Então, o que eu estava falando do preto velho, que a gente falou mais cedo, era o seguinte. Eu já ouvi de uma entidade me dizer assim, olha, se você começa a alimentar Exu, depois não vai achar que você vai poder parar na hora que você quiser. Pessoal, como é que funciona? Pode parar o que quiser, não pode? Você para de comer quando você quiser. A necessidade da fome é sua. Quem vai sentir que você necessita comer é a fraqueza do corpo. Do astral é a mesma coisa. Do astral é a mesma coisa. Para. Ninguém é obrigado a nada. É em cima dos erros e das faltas que se procura os acertos e se melhorar. Então, se você tem fome e não come, se tem sede e não bebe, uma hora tudo aquilo vai fazer falta. vai te trazer o quê? As lesas da vida. As malezas. O mundo espiritual não te pede nada demais. Ah. Não te pede nada que vai fazer com que você se prejudique no seu mundo material. Ah. Se você, na sua necessidade, muita necessidade, você vai lá e se propõe, olha, Exu, eu tô aqui colocando para você, para que você possa trabalhar em cima disso, me trazer o bem, me trazer a transformação que eu estou passando, Exu vai receber. Só que Exu vai se entristecer, não é que Exu está te escravizando, ah, Deus vai ter que dar sempre. Mas Exu também vai se entristecer, sabendo que você só coloca na hora que você está precisando. Você sabe como até as pessoas não sabem colocar para agradecer. Não é? Sabe pôr na hora de pedir. Aí tem um ponto. Exu, Exu tá aqui o seu ebó. Exu, Exu tá aqui o seu ebó. Quem conhece os seus mistérios sabe que vale mais que ouro em pó. Quem conhece os seus mistérios sabe que vale mais que ouro em pó. Exu não te pede ouro. Exu te pede um elemento simples que vai fazer toda uma transformação na sua necessidade. E aí você recebe aqui e fala, pronto. Tá esquecido, Exu. Aí quando tá quebrado de novo, vai falar, eu quero dar. Aí Exu vai falar, pois bem, você não me agradeceu. Olha. Você não continuou comigo? É. Né? É. E aí Exu se fecha e fala, também não ajudo mais. Entendi. E pode estar precisado. Porque o Exu... Não somos escravos de vocês. Mas assim, o Exu Marabô, no caso, o Tiriri, ele foi designado para minha encarnação. Daí eu estou lá na precisão, ele não vem? Ele tem a decisão de não vir, né? As pessoas acham que ele é obrigado a vir, é isso que o senhor está falando. Você deu o caminho. Se você está no seu mundo espiritual, foi te dito. Exu Marabô, Exu Tiriri. Só isso. Então eu vou buscar quem é Exu Tiriri, quem é Exu Marabô. O que eu posso fazer para fortalecer cada vez mais o meu canal Cosmo com esses Exus, com essas divindades, para que eles possam fazer por mim? E para que eu também possa fazer por eles. Dando condições para que eles possam sempre estar me cobrindo. Mas não, tá bom, eu tenho Exu, tenho Exu Marabô, Exu de Tiriri, pronto, eu protegi com o resto da vida. Só mais nada. Não, é bem assim. Na hora que chorar aqui doer, ele vai me socorrer. Exu vai estar de um de cada lado, só olhando você chorar. É. Ah, entendi. Você não abriu a porta. Ah, é. Entendi. No ponto que o senhor cantou, tem uma palavra que chama ebó. Comida. Comida. Tá. Oferenda. Pronto. É, não é nada difícil. Tá. Comida. Né? Meu pai. Oferenda. Oferenda. Tá. Bom, então, o que eu citei sobre hoje cedo era o seguinte. Eu vi também dessa unicidade dizendo assim, o seu relacionamento com Exu vai culminar num ponto onde você vai precisar usar sangue na tronqueira, ou vai precisar usar sangue para continuar alimentando esse relacionamento aí. E eu aqui com o comandante, com o seu calundo, gostaria de ouvir um ponto de vista do mundo espiritual. Eshuana, mojirelo dele bara, para yeye, Eshuana, kewao. Eshuana, Eshuana, mojirelo dele bara yeye, Eshuana, kewao. Eshuana,